Demorou. É MM Boy, reação do gueto. E aí, Cacau? É nóis! É nóis! Zona Norte. É nóis. Que Deus fortaleça nossa voz. Yeah. Sou daquele jeito, sem jeito. Vou driblando meu preconceito. Ideia vai, ideia vem. Tô ralando no sol quente, me matando pela nota de 100. O rap me fez alguém. Só devo a Deus e mais ninguém. Que os vermes fiquem do lado de lá. Eu já fico do lado de cá. É, vou lutar pra ver meu trampo trincar. Tô no rap, não pra brincar. É, vou rolando com os parceiros do reação do gueto, o rap. A todo meu respeito pro universo preto, pode crer, moleque. Tipo assim, vamos lá. Ah, vou respeitando a oração das quebradas. Sei quem vacilou e desandou, pode crer. Pro bom dos pipocos de quadradas. Do fundo do meu coração, mando um salve pra região da Santa Maria da Codive, pode crer. Admiro todos aqueles que fazem a correria, pode crer. Acredito que seguimos as regras. Como mando dia a dia, sou periferia, correria, sou Trindade. Sou da região da Santa Maria da Codive, pode crer que é nós por nós. Que Deus fortaleça nossa não voz. Fomos convidados, fomos intimados. Com MM bom, tamo junto e misturado. Você não tá com nós. Você não é por maldade, seu lugar é com a Maurício Caio de seu Andrade. Vai fazer os outros sorrir, porque tu é um comédia. Na escola da vida, sempre abaixo da média. Então segure bem as rédeas, corra algumas léguas. Saia da reserva, alcance suas metas. Não temos medo de nada, não devemos ninguém. Munição pra trocar, pode vir que nós tem. Quando reação rima, os anjos dizem amém. Se você vai ao infinito, nós vamos além. Conquistamos Mercúrio, Júpiter e Marte. Chegamos antes da NASA, fazer alarde. E quando cantamos, fuja do crack. Os ET pensaram que era o Bop vindo na nave. Dizem, dizem, dizem, dizem que extremo norte vem conferir. Só os parceiros pra reagir e representar Teresina PI. Dizem, dizem, dizem, dizem que extremo norte vem conferir. Só os parceiros pra reagir e representar Teresina PI. Reação só os parceiros fazendo som maneiro. Na correria ligado, eu tô ligeiro. Atrás de dinheiro, mano, não tem tempo bom. Tô na missão com Marcos M. Bom. Segue, segue o tom. Hoje ou amanhã, não importa se é verde ou amarelo. Viver sossegado no rap é o que eu quero. Treta no rap, malandro, sacanagem. Falou sabotagem. Rap não é viagem. Francisca Trindade, ASMC. Só os parceiros no rap, pode crer. Fazer prevalecer humildade entre os irmãos. E nunca esquecer de Deus no coração. Segue junto então, M. Bom, Xuxão. Conspirando com a galera, a família, reação. Segue o tom, curte o som, RG e M bom. Esse é o som, então nós tem o dom de se expressar, o dom de reagir, o dom de protestar, trazer melhoras pra você e pra mim. Curte aí e se liga também. Quem sabe tu não faz parte de nós também. Segue, segue o trem, as parcerias vai e vem. Correria e talento, extremo nós também tem. Pode crer, MM bom, tamo junto na correria. Reação do gueto é firma, tamo junto na corrida do milhão, parceiro. Pode contar com a gente, tá ligado? Conexão tá feita. Santa Maria da Codipe, Francisca Trindade, Sistema Norte na cena. É nóis.